Este é o Trailer Cast no Nerdrops. Galera, tá começando mais um Trailercast de novo, depois de anos e anos e meses parados, nós estamos de volta, quem pensou que a gente tinha acabado errou, quer dizer, quase acertou, mas estamos de volta aí, quem vos fala aqui, mais uma vez aí é o Marlon, na presença da Camila, que vai ser a nossa nova participante, vocês já conhecem ela de um outro teste, e temos uma convidada muito especial hoje, veio aqui dar uma moral pra gente, aproveitar, gravar nessa madrugada fria. Por favor, se apresente, senhorita convidada. Oi, galera, aqui é a Mariana Bonfim. É uma grande honra participar deste Trailercast depois de um longo tempo. Seja bem-vinda, Mariana, e volte mais vezes. Galera, no teste do. Galera, no cast de hoje nós vamos comentar dois filmes que estreiam na sexta-feira, dia 25. No caso, o Sucker Punch. Será que seu pai? Manda um abraço pra ele, cara. Vai ter festa? Vai, vem pra cá, sábado. Sábado, beleza, com ele. Os filmes são Sucker Punch, o filme novo do Zack Snyder, do visionário diretor Zack Snyder, como aqui está escrito na capa de DVD que tem, o filme por dentro. E também o VIP, filme do mentiroso do Brasil, que está sendo interpretado pelo nosso querido Wagner Moura. Um abraço pra ele, que sempre ouve o nosso programa. Um abraço, Wagner. Vai deixar comentário retribuindo um abraço. Comenta aí embaixo, Wagner. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, meninas, então é isso. Algum comentário pra fazer antes de começarmos? Queremos Wagner Moura. Vamos ver se eu chamo o Wagner Moura pra gravar um cast, tá? E Mariana, eu vou deixar pra você dormir, porque a gente já passou 6 minutos do nosso combinado. Pois é. É que eu tinha combinado com a Mariana aqui, 1 da manhã. Posso dormir? Pode, Mariana, agora você pode dormir, viu? Então, galera, é isso aí. Fiquem com o cast. A Mariana não foi dormir ainda, viu? Ela vai gravar o cast inteiro. Meninas, e o primeiro filme que a gente vai comentar hoje, o primeiro trailer, é do Sucker Punch, o filme novo do Zack Snyder, que é um filme muito aguardado. Camila, você pode ler a sinopse do filme pra gente? Pois não. Baby Doll é uma jovem que é trancafiada em um hospício por seu padrasto. Ele será submetida a uma lobotomia em dentro de 5 dias. Enfrentando o inimaginável, ela foge para um mundo fantástico em sua imaginação, onde ela e outras 4 internas de sua ala no hospício começam uma batalha para fugir. A linha entre realidade e fantasia começa a se misturar à medida que Baby Doll e suas companheiras de batalha enfrentam várias criaturas e inimigos para recuperar os 5 itens que precisam para se libertar de seus algozes antes que seja tarde demais. Então, Mariana, você viu o trailer também, né? O que você achou? Eu vi, assim... Só pelo visual do filme já dá pra você querer assistir, principalmente pra quem gostou do que o diretor fez com o Watchmen, né? Então é aquele típico filme que você entra no cinema com o seu baldinho de pipoca, o seu copo de Coca-Cola, senta, apaga o cérebro, você não vai precisar dele, e assiste. Então é um filme basicamente assim, pelo que eu pude perceber. E assim, pela sinopse que a Camila leu, eu fiquei pensando... Será que a menina imagina já não há um efeito da lobotomia? Dá pra pensar. E Camila, e você? O que você achou? Eu achei engraçado, né? Pô, só pelo nome Baby Doll já é engraçado. Mas assim, se todas as cenas de ações estiverem no trailer, né? Você já vê que o filme é, sei lá, é patético. Mas se não, eu acho que tem grande chance de ser um bom filme de ação. Aí vocês tocaram num ponto interessante. O Zack Snyder, que foi o diretor do filme, antes disso ele dirigiu também 300, dirigiu Watchmen e Madrugada dos Mortos. E também teve uma animação, A Lenda dos Guardiões. Ele falou que esse é o... Não, pera, A Lenda dos Guardiões não é aquele das corujas? É. A direção é... Mas aqui não é uma animação. Ah, não é animação? É considerada animação, né? Animação 3D, é animação. A animação, pra mim, era coruja de verdade aquilo. Não, a animação... É uma animação, pô. Gente, mas as corujas parecem de verdade. Bem dentro. Os caras mandaram bem, viu? Não, não é possível. Eu vou ver no... Viu, ó, espera. Mandaram muito bem, então. Tô verificando a minha IMDb. Animação, olha só, gente. Viu? Nossa, eu não esperava que era coruja de verdade. Nossa, então eles alcançaram. Nossa, eu tô impressionada. Então, é... Eu jurava que eram, tipo, corujas amestradas. O que seria muito interessante, né, cara? Eu acho que dava mais trabalho fazer ensinar a coruja do que você fazer também 3D. Não, eu achei que, tipo, eram corujas com um efeito especial, sei lá, na boca, né? Mas eu não quero... Nossa, viajou. Bom, então voltando. Ele dirigiu esses filmes, né? Essa é a carreira do Zack Snyder, que é uma carreira relativamente curta, né? O cara tem o quê? 4 filmes. E o Sucker Punch ele considerou o primeiro filme de ação dele, porque ele acha que o 300 não é um filme de ação, é um filme de guerra. E o Watchmen também não considerou um filme de ação. Então, o Watchmen não é de ação? Ele não considerou, ele falou que o Sucker Punch é o primeiro filme de ação dele. 300 é guerra, guerra não é ação, vamos tomar. Um detalhe, eu não vou fazer comentário sobre a prévia do filme, né, porque eu já até vi o filme, então não conta. Bom, mas então, ao contrário do que vocês comentaram aí quando vocês falaram do filme, o filme não, ele surpreende, viu? Ele não é só um filmezinho de ação, não. A história do filme tá muito bem construída, o filme, pô, visualmente o filme é um delírio mesmo, é muito impactante visualmente. Esse viaja mesmo, assim, é muito bonito o filme, sabe? Tanto a fotografia quanto a direção de arte, assim, a coreografia de luta tá muito, muito bacana, a câmera lenta tá muito bem usada. O filme não é só um filmezinho de ação, pipoca, assim, não precisa de ligar o cérebro 100%, não. E ele vai ser em 3D? Olha, eu acho que sim, a cabine que eu vi, infelizmente, não era em 3D, não, mas acho que ele vai ter versão em 3D, sim, porque agora tudo tem, né? Por que não fazer também? Não, é igual você tá falando aí, foi o que eu disse. Se nem todas as cenas de ações estiverem no trailer, eu acho que ele tem grande chance de ser, vamos dizer assim, não um recorde de bilheteria, né? Mas vai ser bem visto. Porque o enredo dele no trailer tá chamando atenção, eu pelo menos fiquei muito curiosa. Bom, os críticos não falaram muito bem desse filme, né? A crítica dele não foi muito... Mas assim, não falou muito bem, mas não chegou a avacalhar que nem foi o Spirit, né? É, não, também é, foi o Spirit, foi sacanagem, né? Aí, tipo, que não tava falando muito bem, as sessões que tiveram bem antes de estrear, assim, o filme nem finalizado, os executivos também não estavam gostando e tal, o filme tá correndo meio que um riscozinho, assim, não fazer sucesso, sabe? Não é sucesso garantido esse filme, não. Não, e sabe qual é também? É um filme de ação com mulher seminua. É isso que eu ia falar, um homem... Aqui, todo homem precisa ver esse filme, cara. Porque eu vou resumir esse filme em poucas palavras, só. Tem... Não, eu vou resumir... Calma, não, Ian. Eu vou resumir esse filme em uma palavra. Boops. Isso, olha aí. E o Zack Snyder, ele conseguiu uma coisa fantástica. Porque o filme, eu acho que a classificação dele é 13 anos só. É porque todos os inimigos dela, nenhum é ser humano, sabe? Então, geralmente eles botam uma classificação de 18 anos que não tem violência contra humanos. Mas agora, se for, no caso, elas enfrentam dragões, nazistas, robôs gigantes, samurais gigantes sem alma e cavaleiros, então nada disso é considerado humano pela censura, então a censura ficou baixíssima, porque tá tranquilo assim pra ele, sabe? Foi uma jogada muito, muito inteligente do Zack Snyder, de botar esses inimigos... É fantástico, por assim dizer. Mas o roteiro é um roteiro original dos né? Desculpa, Snyder? Snyder, sei lá como fala o nome. É dele e do outro rapazinho lá, o roteiro original. Ele tá trabalhando já nesse. Diz ele que tá trabalhando já um tempinho já nesse filme, que tá muito bacana, tá bem construído, tá bem amarradinho. Não tem. Então o que a crítica não gostou? Cara, a crítica não gosta de filme. Porque o filme tem muita referência pop, sabe? Muita referência à cultura pop. Ele... A galera da nossa geração, assim, eu acho que vai ter muito, muito, muito. Como foi o caso, por exemplo, do Zumbiland, ou do Scott Pilgrim. ou do que quer. São filmes, assim, muito focados na nossa geração. Tá bom, tem muitas gags ali que nem todo mundo vai pegar. Sei lá, é um filme que eu não levaria meu pai pra assistir. Meu pai, de repente, não ia gostar pelas boas cenas de ação e pelas mulheres seminuas. Mas, eu não sei se ele ia gostar, se ele ia entender tudo do filme, sabe? Se ele ia aproveitar 100% do filme. Agora, por que Sucker Punch? Cara, ninguém sabe. Sucker Punch não tem uma tradução literal em português, né? Não tem. Tipo, Sucker é idiota, né? Punch, soco, murro, alguma coisa assim. Meio nada a ver. Tipo, não sei, não tem tradução literal. E no Brasil a gente tem a péssima mania de colocar um dois pontos quando não sabe o que traduzir, né? Então o nome do filme em português ficou Sucker Punch, dois pontos. Mundo Surreal. Que eu achei totalmente desnecessário, porque se você vê o trailer, você sabe que, porra, não tem nada de muito real no filme, né? No filme. A realidade já tá um pouco apagada, então eu achei totalmente desnecessário esses dois pontos que colocaram na tradução. Se alguém souber o que significa Sucker Punch, coloca aí nos comentários ou manda um e-mail, porque realmente a gente não. Eu não sei o porquê desse nome. Bom, outro detalhe do filme muito interessante é a trilha sonora, galera. A trilha sonora do filme tá muito, muito, muito bacana. Ai, mas o Led Zeppelin que toca no trailer toca no filme também? Toca. Ai, que legal. Cara, aliás, eu não lembro se toca, agora você me pegou... Ah, vai tomar no cu. Obrigado. Eu não lembro se toca. Sei que o filme... A trilha... Ih, ele gostou. Que foi com carinho, eu sei que você manda com carinho. A trilha sonora inteira ela é composta só de versões e remixes, e não tem nenhuma música 100% original pro filme. E o legal é que tem algumas faixas que são cantadas pelo elenco. Assim, tem. E por incrível que pareça, mesmo estando no elenco, a Vanessa Hudgens, que é da Disney, né, que fez High School Musical e tal, ela não canta nenhuma música no filme. Quem canta é a personagem principal, que é a Baby Doll, né, que é interpretada pela Emily Brolin, e o casal, que eu esqueci o nome agora. Também canta uma música, a música que passa nos créditos. Então é bem bacana isso, a galera do elenco, né, cantando no cantando na trilha sonora. Nossa, deu uma travada agora. Mais algum comentário, gente? Meninas, mais algum comentário sobre o Sucker Punch? Mais algum comentário? É. Tipo, não tem homem gostoso no filme, só tem aquele velho lá feio? Não, cara, nesse ponto ficou devendo. Isso é Mercedes? Mas olha só, sabe por quê? Porque ele já recompensou vocês muito bem no 300. Esse débito o Zack Snyder não tem com as mulheres. Não, eu tô falando que não tem cena de sexo no filme. Não tem cena de sexo. É bom. Na verdade, nem aparece, né? Garoto da idade dela. Não, não tem não. Não tem nenhum papo romântico no filme, não. Pois é, né, gente? Nada lésbico, que chato. Tem quase que uma insinuação, mas é muito, muito de leve. Tem que forçar muito a barra e ser muito tarado igual eu pra poder perceber. Tem quase que uma insinuação. Tipo, o começo de um fingimento de uma insinuação. Entre duas meninas lá, mas não é nada demais, não. Não chega a chocar ninguém, não. Bom, e Mariana, você que é a primeira vez no TrailerCast, a gente aqui tem um sistema muito bacaninha que a gente faz para avaliar o filme sem ter visto, que é a chamada nota de expectativa. Então, de 1 a 10, Mariana, qual é a nota de expectativa que você dá para Sucker Punch? 6. 6 é uma nota que passou na média raspando, né? 6. Quase fica reprovado. Porque é filme muito blockbuster. Ele me chamou a atenção pelo visual, assim. Então, não é nada que me crie uma expectativa grande. Quanto, sei lá. Ó, nessa escala vai 0 a 10. 10 seria o próximo Batman. 5 seria... Deixa eu pensar aqui. Nossa, difícil essa escala. Sei lá, 0 no próximo filme Ben Stiller. E 5, deixa eu pensar alguma coisa no meio disso. E sei lá, expectativa 5. Ah, 0 também pro. 0 de expectativa pro próximo filme da saga Crepúsculo. Vocês entenderam a escala? Uhum. Muito bom. E você, Camilinha, qual é a sua nota? Ah, eu, sei lá, a minha nota é 8. 8? É uma nota alta, né? 8. Como diria o Diogo, 8 é quase 10. É, o Diogo verdadeiramente falaria isso. Ah, eu digo que o filme tá me comprando pelo visual, pela ação total que tá no trailer, tá, tipo assim, tá me chamando muita atenção. A minha expectativa é muito, muito grande pra esse filme. É, bom, eu não vou dar nota de expectativa, porque eu já vi o filme, seria injusto, né, mas, assim, falar que eu esperava muito desse filme, e eu não saí muito decepcionado, não. Aliás, não saí decepcionado em nada, porque... Então é isso, galera. Vamos para o próximo filme. Oh, você esqueceu de dar nota. É, putz. Nossa, é uma falta de costume, né? Tá tanto tempo sem gravar que eu desabituei. Bom, vamos fazer a média aqui, então. 8 mais 6, dá o quê? 14, média 7 pro filme. Uma média razoável, né? 7 é uma boa nota. É, verdade. É o novo filme do Wagner Moura. Isso aí, galera. Vips, que passou no Festival de Cinema do Rio já, acho que em agosto. Eu tive a oportunidade de assistir no festival. Nossa, os filmes de hoje eu já vi todos, né, cara? Então por que essa merda chama TaylorCast se você já viu o filme inteiro? Liga não. É por isso, cara. Eu vou parar de ver os filmes. Mas é por isso que eu convido pessoas que não viram, pra poder eu ficar mediando a conversa e as pessoas falarem. Não, pra você ficar se exibindo. Oh, não, você só viu o trailer? Mas você já viu o filme inteiro? Cunha. Em parte é por isso também. Bom, Então, Mariana, você pode ler pra gente a sinopse do filme? Ele foi empresário, aviador, líder de facção criminosa, rico e famoso. Enganou autoridades, celebridades, jornalistas e até os guardas da prisão de Bangu, usando 15 identidades diferentes. Marcelo não consegue conviver com sua própria identidade, o que faz com que assuma a dos outros. Isso faz com que passe a ter diversos nomes, nos mais variados meios, onde aplica seguidos golpes, baseados em uma história real. Vips, em um cinema perto de você. Nossa, caraca, eu vou chamar você só pra ler a sinopse agora. É verdade. Obrigada. Também, né? Ah, não, não vale. Ela faz produção. Como assim eu faço produção? Não foi você que falou? Não. Eu sou publicitária. Ah, então pronto. Mexe com isso o tempo todo. Ela sabe que ativar. Já ganhou o cara só pela sinopse. Olha, viu? Você sabe que ativar. Mariana, meu telefone é 94. Qual que é o DDD? Eu tenho outra cidade, amor. É, esse detalhe. Bom, meninas, Vips, o filme novo do Wagner Moura, a sensação do Brasil, o ator mais aclamado no nosso país. E gostoso. Segundo uma pesquisa da revista Época, do Dia da Mulher, qual o seu homem ideal? Em primeiro lugar, Wagner Moura, disparado. Mas é o Wagner Moura ou é o Capitão Nascimento? Porque tem uma diferença, né? É, deve estar usando pra competir. Por incrível que pareça, o Moura. Por quê? Porque o Capitão Nascimento tem aquela imagem violenta e tal. Já o Wagner Moura, ele é avesso a essa coisa da celebridade, um cara super família, que é exatamente o que toda mulher quer. Um cara bonitão, mas que seja ali chegado em cuidar do filho, etc. Vocês acham ele bonitão mesmo? Assim, eu não tenho problema nenhum em reconhecer um cara bonito. Mas bonitão, assim, você acha, Camila? Ah, ele é. Ah, sei lá, ele é normal. Ele é bonito. Falar. Ele é bonito, mas... Não, vocês não viram esse cara assim, gente. Eu já vi. Eu acho ele mega normal. Eu achei, assim, tipo... Sei lá, a pessoa que poderia estar trabalhando no shopping, por exemplo. Ah, saca? Verdade. Eu não acho nada de extraordinário, não. Eu acho que é a simpatia dele, entendeu? Tipo, é igual o William Bonner. Eu acho o William Bonner bonito porque ele é simpático. É, bom, vamos falar esse assunto e falar do filme. Esse foi baseado num livro, se eu não me engano, né? Tem um livro que conta a história desse rapaz. É, que é uma biografia que conta a história do cara, né, que enganou todo mundo e etc. Só que, assim, alguns dramas, né, que estão no filme não correspondem à vida real. Então é baseado, bem baseado, né, bem a pontinha, saca? Em fatos reais. Bom, então o que vocês esperam desse filme? Assim, o trailer tá bem bacana, né? Mostra bem o que vai ser. Ganhou o Festival do Rio, né? Ganhou, acho que ganhou não só o melhor filme, como ganhou o melhor ator, ganhou direção, ganhou mais algumas outras coisas, ganhou 4 prêmios do Festival do Rio. Ah, então ele tem tudo pra ser um dos top 10, né? É, tem. Assim, e ele deve ter sofrido... Será que ele ultrapassa, assim, porque Tropa de Elite 2 vai ser difícil ultrapassar a bilheteria, né? Mas será que das bilheterias de filme nacional ele ultrapassa o da Surfistinha? Da Surfistinha eu acho que ele ultrapassa, porque o Wagner Moura tá com muito apelo hoje, né, cara? Ele, hoje em dia, a cara dele no posto, ele já leva muita gente pro cinema, né? Então a gente vai ver por causa do Wagner Moura, sabe? Acho que esse foi um ator excelente pro papel, hoje em dia é o cara, assim, é coisa de lucro. Mas agora o Tropa de Elite 2 realmente é meio impossível bater, cara. Acho que vai ficar meio complicado. Não é porque o Wagner Moura, não. Não, eu acho que o filme vai ser. Assim, vai ser sucesso? Bom, não sei o que é. Acho que ele vai ser sucesso, não é só por causa do Wagner Moura, sabe? O tema é até bem batido, aquele lance desse cara, né, da história real dele, que ele foi entrevistado pela Mauri Júnior. Como se fosse o dono da Globo. Isso ao vivo, saca? Aliás, acho que não foi ao vivo, não. O programa não chegou aí pro ar, eles descobriram antes. Filho do dono. Isso, foi parado aí no YouTube. A gente viu e, puta, saca? Mó vergonha pra Maurício Júnior, saca? O cara, pô, diz que o cara pegou, não cita nome, mas o cara pegou vários modelos, várias mulheres com essa capuz de seu filho de não sei quem, sou não sei quem e tal, e a história é até bem conhecida, então muita gente vai querer ver a dramatização disso. Mas o Wagner Moura, na capa de um filme hoje, ele vende. É inegável isso, que é o cara chama público. Igual qualquer filme hoje, você botar, por exemplo, o Will Smith na capa, de qualquer filme, você vende o filme pelo Will Smith. O sorriso dele vende mais do que muito filme bom. É, que nem o Selton Mello, né? É, o outro também. Então, o Selton Mello foi assim um tempo atrás, né? São os tipos de... Agora é o Wagner Moura. É, tá na verdade. Foi também, o Lázaro Ramos chegou a ser já, mais ou menos, já foi isso, um pouco. Quem? Foi assim? O Tony Ramos? Não, o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos é como galã de novela agora, na novela das oito. É, mas... A gente fala disso no cast sobre novelas. Então vamos partir logo direto para aquele finalzinho que a gente gosta. Camila, nota de expectativa para VIPs. Vou permanecer com meus 8. 8? Tá bom, boa nota. E Mariana Bonfim, por favor. 8 também. 8 também? Então vou ter que fazer um cálculo aqui, peraí, a média ficou 8 mais 8. 8, peraí, ó. A média ficou 8. Sério? Olha, eu sou muito bom nesse lance de matemática. Tudo pelo Wagner Moura. Nossa, que matemática, né? É, estudei isso. É, bom, caramba, incrível, eu achei. Mas que número que você gosta mais? 4, de 4 ou 69? Olha, eu posso guardar pra isso. Eu gosto de 24 porque é minha idade, sabe? Boiola! Aconteceu uma coisa extrema que eu achei que não fosse acontecer. Que o VIPs ficou com a média de expectativa mais alta do que o do Sucker Punch. Isso aconteceu porque eu chamei mulheres para o podcast ou o quê? Eu acho que a Mariana diria por causa do... A Mariana tem uma coisa, já descobri, ela tem coisa... A Mariana diria... Não, é por causa do perfil, eu não sou o perfil de TV Blockbuster. Bom, galera, é isso. O TrailerCast dessa semana, finalmente, depois de alguns meses estacionado, a gente voltou e... Se vocês quiserem mandar e-mails, sugestões... Quanto tempo você ficava sem gravar? Dezembro, né? Foi meu aniversário. Lembra que a gente semanal? Tava... É semanal essa praça? É, agora vai ser. Era pra ser, né? Mas, Mariana, é porque aqui no Rio o ano só começa depois do carnaval, entendeu? Mariana. Carioca é tudo vagabundo. É, a gente é assim. Carioca é tudo vagabundo. A gente acorda, vai pra praia, dá uma surfada, aí quando dá umas 11 horas você vai trabalhar. Meio-dia você almoça e 2 horas você vai embora. É sempre assim, pro Rio. Na tua terra, né? Bom, meninas, então é isso. Quem quiser mandar e-mails pro TrailerCast, trailercast@gmail.com. Ou se você preferir, você pode deixar um comentário aí abaixo, que ele vai ser muito bem lido. Se não for lido, ele vai ser guardado com carinho em nossos corações. E se Deus quiser, semana que vem a gente tá aí de novo. G6.